Game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. Flesh House. Come, go. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set her free. When she's on your way to me. Only love breaks the heart. Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. When she's on your way to me. Is it me? me, and I just can't get enough, and I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free, and I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love, and I just can't seem to get enough. Sequência de number 2, né? 2 p.m. Sonata, 2 Unlimited Workaholic, 2 Brothers on the 40 Floor, Let Me Be Free, ainda Mother Talking, Brother Louie e Magic Marmalade, Don't Stop the Beat, começou o Flash House de hoje. Se eu fosse você, continuaria aí sacudindo o pescoço, né? Aquela coisa, se preparando pra balada, é sabadão, né, meu amigo? A não ser que você esteja conferindo no podcast, como eu sempre digo. Mas se eu fosse você, não sairia daí, hein? Você está ouvindo Flash House. Músicas em italiano. Será que hai preso tutto e l'hai buttato via? Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia. Non ti accompagno più se non c'è più ragione. Ebraico. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי 18 horas e 36 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. voltamos a apresentar Flash House. Dando início ao segundo bloco do Flash House, como eu tinha dito no final do bloco anterior, né? Se você não conhece o podcast da Rio Sul Rádio, tá na hora de conhecer. É só digitar aí www.podcast.riosulradio.com. Aí você vai ver lá os episódios, né? Os Flash Houses, né? A edição de hoje, depois de executada, né? Claro, as edições anteriores e outros programas da Rio Sul Rádio também, tá? Você pode baixar ou ouvir na hora, que quiser, de onde quiser, de que aparelho quiser. É muito legal isso. Enquanto isso, vamos curtindo aqui Freemasons, Factory Amanda Wilson, Love on My Mind. Tire a mesa do lugar, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ Marcante, tá? Ainda nesse bloco você vai poder conferir Cherry Cole, Crystal Waters, Acapulco, Alp vs Shift e Iron Oliver. Flash House, meu amigo. We'll be right back.